quero mais contar nota de sangue. Avisa os cara que eu tô parando. Não quero mais fuga de giroflex. No meu barraco agora habita a sombra de Deus. E é nela que eu quero descansar. E pode dizer lá pra firma, avisa os aliados, que meu grande dia chegou. É, e foi na voz evangelista, na rua da faculdade. O cheiro era de pólvora junto da malandragem. Negócio nas outras firmas no rádio, me pressionando. E do outro lado da rua tinha um louco pregando. E eu nem era tão assim, mas a cena me incomodou. Dizia sobre um fim, o mesmo que estava próximo. Mas que nada, deixa eu tramar. Os cana tá em cima, pensinho, é fita dada. Será? Hoje é meu dia, já não tenho só 17. Um 5-5 na mão, 5-7 na rua. E a gerência é minha função, mas na voz do pregador a minha vida é narrada. Se arrependa ou morre, a lei do crime é cobrar. Não quero mais contar nota de sangue. Avisa os cara que eu tô parando. Não quero mais fuga de giroflex. No meu barraco agora habita a sombra de Deus. E é nela que eu quero descansar. E pode dizer lá pra firma, avisa os aliados, que meu grande dia chegou. Jesus Cristo está vivo, irmão, e continua falando na voz. O evangelista com a Bíblia ministrando. Pra muitos é o louco, pra outros a salvação. E no grande dia será lembrado na multidão. A voz que coa no deserto e faz o vidro doer. Verdade que liberta mesmo estando atrás das grades. Na multidão de conselhos se esconde sabedoria. Sabe o aquele que escuta muito mais o que pratica. O que é vida com Cristo para quem estava morto? Pergunte pra qualquer mãe, segundo domingo de maio. Pergunte o preço que é pago por cada humilhação, cada dia de visita no portão da detenção. A realidade todos sabem e o crime não peça. E eu só pude entender isso estando no fundo da cela. Mas em um culto de domingo meu grande dia chegou. 1/10/2003, Jesus me aceitou. O grande dia pode chegar pra tua vida, irmão, se você quiser. A palavra de Deus diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A verdadeira liberdade está dentro de você, irmão. Que você receba o grande dia, a sua vitória, a salvação que há em Cristo Jesus. O grande dia chegou para minha vida e hoje eu sou livre, irmão. Mesmo estando atrás das grades. Mesmo estando atrás das grades.